Voici, c'est la cinquième prise de l'artiste Marcelo Dedeux, où il nous offre sa propre anatomie, autant visuelle que sonore, de ses impressions. Le passé, son présent et le futur. Profitez bien. O Flip falou, é triste a minha busca na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um muito melhor eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé. Eu tô dizendo que o bem vence o mal. Por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião. A mão que bata, reza, reza ou mata em vão. Ei, encontro coisas como se fossem corpos. Realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa falar, eu devo estar viajando. Enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, irmão. Eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar ninguém. Aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar de um capitão nascimento. Sem treinamento se mostra incompetente. E o cidadão por outro lado se diz impotente. Mas a impotência não é uma escolha também de não assumir a própria responsabilidade. Ei, cê tem em mente, se é que tem alguém em mente. Porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais. O que vale é o que você tem e não o que você tem. Celebridade é artista, artista que não faz arte.